E aí, mano, ó, tu agradece, tá ligado? Primeiramente a Deus, a minha mãe pela força, ao meu pai, Santino, pela inspiração, que Deus o tenha, tá ligado? Aos meus filhos, Eric, Tininho, Camila, para Adriana, Dona Dalva, Dona Neuza, Padre Chicão, para Lília, a todos do Obras lá de Seato, para os manos Sabotage, Hélito, Valcides, Ney, Casca, que estejam em paz, rapaziada. Ao meu mano, parceirão, Beto, firmeza nego velho. Aos manos do corre lá da 24 de maio, fala bacana, pode crer. É, rapaziada lá que faz o corre na galeria também, representa sem palavra, tá ligado? As minas lá das praqueiras lá, não esqueci dos seis não, negaiada. Firmeza total. E aí, tio Nado, é nóis. Vila Margarida, Ferraz, Suzano. E aí, Gugu, firmão. Aos manos de Poá, certo? A família RZO, chega bonito. Pode crer, professor Celso Prudente, firmeza, professor. Sandro Gordo do 15, ao AZ, aí AZ, AZ representa nos grafos, AZ, nego velho. Ao Sandrão, ao DJ Dema, ao AD, o Testão, Marquinho, Popero, Demi, Luciano, Daniel, firmeza total. A todos os manos e as minas lá do Jardim Eda, a todos os parceiros da Zica da Leste, certo? Aí, pode acreditar, rapaziada, o caminho é esse mesmo. A todos os manos lá de Itaquera, Itaquá, de Itainha, São Mateus, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, é nóis. A todos os rappers aí de Guaianás aí, certo? Que não tem como citar todos, mas aí, pode ter certeza que a gente não esquece de ninguém. Fica com Deus, rapá, paz. Mas a favela. Um, dois, teste. Mano, o Grilo agradece. Primeiramente a Deus que fez com que o sonho se tornasse realidade. Um salve pra minha família, Dona Maria, Fabiana, Lore, Nego, Deivão, a minha coroa, Malva, Quente. Aos parceiros da quebrada, Jardim Moreno, é nóis. Ixi, é muita treta. Um abraço pra família do Peruca, a família do Java, irmã Teteco, Damares, Luciana, aí, não me esqueci não, hein? Muito obrigado pela força. Aos parceiros do Dom Bosco, são eles, André, Adriano, Jonathan, Alexandre, Nogueira, Ricardo, Punk, Thiago, Gardenal, Cavalinho, Samurai, Sombra. Muita zoeira foi nós, entra então, cachaça, Ave Maria. E aí, Padre Rosalvino, não me esqueci não, hein? A ideia é quente mesmo, hein? Quem de guerra se alimenta se contenta com migalha. O bagulho é mil grau mesmo, firmeza total. Aos doidos do corre, certo? A banca Zica da Leste, porque aí, tamo em peso, certo? Aos que se foram, André, Paulo Sapo, Eduardo, Edinaldo, sua passagem não foi em vão. Um abraço especial pra Adriana, cê sabe de quem que eu tô falando, né? Firmeza. Quilo agradece primeiramente a Deus por ter iluminado o meu caminho e o caminho dos meus parceiros. Dedique esse CD à minha mãe, Dona Ana, que Deus a tenha. Ao meu pai, seu Luiz, a Vanessa, a Vera, a Ângela, Ivanildo, Jossi, Luciene, Luciana. Ao meu sobrinho, Anderson. Ao meu afilhado, Wagner. Ao meu compadre, Claudemir. Rosângela, Ricardo, a Dona Neuza, o Padre Ticão e a todos do movimento. Ao Gorda, a Érica, Robson, Daniela, Alexandre. Ao Reinaldo, da Coab 1, Rodrigo de São Vicente, a todos que fortalecem o movimento. A minha quebrada, Jardim Irene, Guaianazes, e aí, Mu, Daniel, Elias, Moca, Adriana, Alexandre, Fabinho, Celso, Sérgio, Nelto, Nélio, Francisco, e aí, Feliz, Bahia, Edson, Kátia, Camila, Cris, Cláudia, Miriam, Fifia, Tutu, e aí, Gaguinho, só na correria, Alemão do Posto, e aí, William. A todos, a todas as minas, a todos os manos, fique com Deus, paz. Deus, obrigado por ser filho teu. Berruga agradece a minha mãe Edna, ao meu filho Maicon, a minhas avós, Evânia, Maria e a toda a minha família, Joelme e toda a sua família, Tiana e toda a sua família, e as forças positivas e negativas que fortalecem a nossa tese. Dona Neuza, Padre Ticão, Padre Pasquale, Dona Olávia, Espirro, Serginho, Priscila, Vânia, Gleice, Denis. Aos manos do basquetebol, firmeza total, toda sexta é nóis. Robson, Renato, é isso aí. Ao mano Claudião, Fubá e sua família. Ao meu avô Rubens, Marquinho, esteja com Deus na paz. Xandão, Nazaro, aos manos da Moca Baixa. Li, Cacau, Fábio, Liverpool. Pou, assim que é embaçado mesmo, tá ligado? Neno, Matheus, Cabelo, Zé Mineiro, Pernambuco, Aguinaldo da Guinness, Rola Bola, Baixinho e sua família, ao time do Senas. Tá ficando bom, hein, Almir? Firmeza, mano, é você mesmo, é o cara. Aí, um toque a mais, nova geração. Aos manos do Mutirão, A banca Zica da Leste, que é embaçado. A todos os manos e minas das minhas duas ruas, que me consideram. E a minha quebrada em geral. E a todos os rappers que fortalecem o movimento. É isso aí, é nóis, tem que continuar desse jeito mesmo, tá ligado? E a todos da cidade de Seattle, esteja na luta, paz. Porra, esse samba do Bezerra é louco, hein? Beleza. Só sabe meter o baile na favela.